Começou o pagode. Churrasquinho, menos é mais. De propósito, vou zoar. Vambora. Dei tanto amor pra você, mas você não entendeu. Nem me olhou, nem me viu, nem me tocou, nem sentiu o amor nascer. Tiaguinho, vambora. Vem, mulher. E foi o fim pra nós. Graças a Deus. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou. Esse romance, esse amor, pena que acabou. E o quê? Mas não virei de novo uma paixão. E dessa vez vou acertar. Aonde? Pelo coração. Só tem dois sofás e uma geladeira só. Vambora. Olha, a chuva caindo lá fora. Mas e a casa inteira só pra gente. Será que pode melhorar? Que tal o chocolate quente? Olha, nada que você ir embora. Não é melhor você ficar. Te empresto uma roupa minha, mas acho que nem vai precisar. Nem vai precisar. Olha nos meus olhos. Vai que de repente a gente tá pensando igual. Só tem ele no sofá da sala. Energia surreal. Aqui dentro amor, lá fora temporal. Olha, a chuva caindo lá fora. E a casa inteira só pra gente. Será que pode melhorar? Pra melhorar. Então um chocolate quente. Olha, tentar você ir embora. Não é melhor você ligar. Te empreste essa camisa minha, mas acho que não vai precisar. Olha nos meus olhos. Que beleza, cara. Vai que de repente a gente está pensando igual. No sofá da sala, energia surreal. Aqui dentro amor, lá fora é temporal. Olha, olha nos meus olhos. Vem a minha mente. Vai que de repente a gente tá pensando igual. No sofá da sala, energia surreal. Aqui dentro amor, lá fora é temporal. Ela mexe comigo. Domingo também. Pior que não sabe, comentei com o Carlinho. Opa! Minha outra metade. Ela, ai, um monte de amores por ela. Cê tô sabe. A ponto de largar aquela. Ah, e a Deus me acompanhou, mas o meu sentimento mudou. E eu não pude conter. Ela mexe, ela mexe comigo. Pior que não sabe, comentei com os amigos. Minha outra metade quebrou, vem. Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei como é que eu vou fazer do sal. Se o Ramon é perigoso, se é certo duvidoso, nem quero saber. Geral, nem quero saber. Vamos juntos. Essa ninguém sabe. Essa ninguém sabe, compadre. Vambora! deixa acontecer. Quem não souber vai embora agora. Você chorar, deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar você. Seja assim que me quer, eu tô na vida eternidade quando está distante de mim. Fica louca de saudade. E a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso, Kaique. Mas é que eu tenho muito medo de me apaixonar. Eu me apaixonei. E esse filme já passou na minha vida. Vai, pessoal. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal geral. Vambora! Vambora, gente! Deixa acontecer. Deixa que o amor